Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com a doutora Isabel Almeida e o doutor Arturo Almeida, responsáveis pelo CPM, Centro de Preparação para Matrimónio, no Arciprestado de Oliveira do Hospital. Vão-nos falar do CPM em relação ao Conselho de Oliveira e também num contexto geral, relacionado com assuntos que nos interessam, como são os divórcios e as causas, a fecundação in vitro e as chamadas barrigas de aluguer e o que a Igreja pensa acerca destes temas. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Não é a primeira vez que isto acontece, faz domingo 8 dias, 10 anos, que estiveram aqui comigo a tratar do mesmo assunto. O tempo passa muito depressa, por isso temos que o aproveitar bem. Um cumprimento especial também para os nossos ouvintes. Vou colocar a primeira questão, e que é a seguinte: há quantos anos, como casal, é que fazem parte do CPM? Se me permite, um pequeno acrescento antes de mais. Quando diz que somos o casal responsável, parece dar a entender que já somos casal responsável desde a fundação do CPM em Oliveira do Hospital. Eu só queria acrescentar isso. Neste momento, já há uns bons anos, que há duas equipas em Oliveira do Hospital. Portanto, havendo duas equipas, embora a segunda equipa tenha nascido da primeira, essa segunda equipa é autónoma, também tem um casal responsável. Portanto, são dois casais responsáveis neste momento presente pelo CPM. E ser casal responsável não é um cargo, digamos assim, que perpétuo nem permanente, nem, muito menos um tacho, como é evidente. O casal responsável exerce essa função rotativamente dentro, em relação aos casais que integram cada equipa. Portanto, em princípio, todos os casais pertencentes a cada equipa também são responsáveis dentro do seu mandato, digamos assim. 2-3 anos, é evidente que há casais mais novos que ainda não se sentem preparados e passamos à frente. Mas é só para dizer que é rotativo. Em relação à pergunta, quando é que nasceu o CPM em Oliveira do Hospital, não é? Não. Há quanto tempo estamos? Nós estamos desde o princípio. Desde o princípio significa 1981. Portanto, o CPM, se calhar muita gente ainda não está bem a par disso, mas o CPM em Oliveira do Hospital existe há 31 anos. Já agora, em talho de foice, uma síntese histórica, digamos assim, o CPM mundial, digamos assim, ainda é muito mais antigo. Nasceu em França em 1956. Portanto, o CPM não é uma instituição nova, já existe desde 1956 em França e nasceu precisamente porque se deu conta entre os casais que se reuniam que nenhum deles estava preparado para o matrimónio, por uma simples razão, uma razão tão simples que é a incapacidade dos casais em dialogar. Ao darem-se conta dessa incapacidade, dessa falha, pronto, nasceu através do seu padre francês, jesuíta, Alfonso Daily, nasceu nessa altura numa cidadezinha. Curiosamente, Portugal foi o segundo país a aderir ao CPM, a seguir à França. Portanto, em rigor dos princípios, podemos dizer que o CPM tem barbas em Portugal. Desde que nasceu em 56 em França e está em Portugal desde 1960. Em Oliveira do Hospital, desde 1981. Soutora Isabel, pelo que o Soutor disse, aqui o CPM em França apareceu exatamente porque os casais tinham dificuldade em viver, portanto, como casal, portanto, pelo menos deduzia isso das palavras. Exatamente, no pós-guerra essa dificuldade foi sentida por várias famílias e tudo tem um início, e o início do CPM teve por base exatamente esta consciência ou a consciência deste facto. Já agora dizer que a metodologia de CPM está definida, o CPM tem estatutariamente também está, digamos assim, já instituído, não é? E um dos grandes vetores em que assenta toda a metodologia tem exatamente a ver com o diálogo em casal. O diálogo e o testemunho, depois, porque nós não fazemos mais nada, ou fazemos muito pouco, enfim, poderíamos até fazer bem mais em termos socialmente falando, mas aquilo que fazemos, fazemos-lo com base na nossa vida, no nosso testemunho de vida, digamos assim. Doutora, quando fala, desculpe lá, eu interrompê-lo, cortar um bocadinho. Portanto, quando fala que os casais notavam que havia falta de diálogo, será este um dos motivos porque há tantas separações, tantos divórcios? Será a falta de diálogo nos casais? Será um fator, não é? Nós não podemos reduzir tudo a este simples facto, mas damos-nos conta hoje em dia, e por nós, enquanto família e enquanto seres sociais, que há uma grande dificuldade na comunicação entre nós todos e de diálogo. É evidente que uma família pode dizer, mas eu converso, eu falo, e de facto todos nós falamos do trivial, do dia-a-dia, as compras, a casa, os pagamentos, eu sei lá o que mais. Agora, falar verdadeiramente sobre a nossa intimidade, partilhar de facto os nossos valores, as nossas dificuldades, nem sempre é muito possível. Nós também, na metodologia que usamos para preparar as nossas reuniões e depois os nossos encontros com noivos, temos que fazer a revisão de vida, que mais não é do que o quê? Conversar em casal sobre os temas que depois apresentamos aos noivos. E temos que confessar isto. Nós estamos agora nesta fase de novo na equipa a fazer revisão de vida, a debruçar-nos, digamos assim, a refletir sobre os nossos pontos mais positivos, menos positivos e as nossas dificuldades, e tudo isto relacionado com os temas que depois apresentamos aos noivos. E por vezes em casal, mesmo em casal, e tendo nós, poderíamos dizer, grande facilidade de diálogo, nem sempre é fácil, porque dialogar não é um falar por cima do outro, dialogar não é impor cada um a sua ideia, dialogar é muito mais que isso, é muito mais profundo. E os jovens ou os casais em que muitas vezes, como estava a colocar a questão sobre o divórcio, nem sempre têm este treino. Nós próprios muitas vezes discutimos, falhamos, porque muitas vezes não nos damos tempo a este diálogo em casal. E depois é tudo, é a televisão, é o dia, são as horas de trabalho que nos absorvem, é o cansaço que entretanto trazemos todos para casa, é as frustrações muitas vezes de um futuro que, olha, que está extremamente indefinido. São as dificuldades que muitas vezes não foram planeadas porque nós não conseguimos planear tudo e também não conseguimos planear, e hoje ainda muito menos, aquilo que vamos fazer amanhã, com certeza. É tudo isto que faz que muitas vezes os casais se fechem. E então tu vais fazer, vais para, sei lá, um exemplo, tu vais para a música ou vais fazer para o ginásio, e então eu vou andar de bicicleta. Tu vais não sei o que, quer dizer, e cada um por seu lado. E este será um dos fatores, em meu entender, não o único, que muitas vezes leva a este afastamento entre o casal. São se importa só para dar mais chega. A propósito da Isabel estar a dizer que neste momento estamos a fazer revisão de vida, isto parece uma, um bicho de sete cabeças, é. Revisão de vida, mas o que é isto? Assim. Não é nada de especial, não é? Isto é uma base de trabalho das nossas reuniões que se fazem uma vez por mês. Portanto, isto, portanto, a meia culpa ou nossa culpa, só para ver o que é a dificuldade do diálogo. Nós que andamos nesta vida e os casais que andam dentro do CPM também têm dificuldade de diálogo. É incrível, mas é verdade. Dialogar é muitíssimo mais que falar. E só um pequeno exemplo. Neste momento estamos a fazer uma revisão de vida outra vez, porque de vez em quando entram casais novos para a equipa. Então recomeçamos tudo. Recomeçamos, que é bom, que é um reinício muito bom para nós, para nos atualizarmos. Portanto, estava a dizer, temos uma reunião por mês e vejam só o que é a dificuldade do diálogo. Normalmente, durante esse mês, deveríamos, qualquer um do casal, ter muito tempo para dialogar, para levar à reunião uma síntese daquilo que dialogaram. Pois, parece que é... parece mal dizer isso, mas é... Durante um mês... A maior parte dos casais protela e nós próprios protelamos esse diálogo, essa entre reflexão, aspas, obrigatória, essa reflexão, entre aspas, obrigatória, para os últimos dias. É curioso isto, portanto, mas isso faz parte da essência humana, o ser humano é assim, não é? Quando eu disse que nasceu em França com essa base, exatamente por isso, foram casais, uma série de casais, casados de longa data, que constataram, quer dizer, o casamento não estava a seguir bem, precisamente porque não dialogavam. Não é, Isabel já disse, não é falar sobre o que é que se compra, a televisão que há de ser e os sofás e os móveis, isto e aquilo. Dialogar em casal é uma coisa muitíssimo mais profunda do que simplesmente falar. Olá, vizinho, ora, bom dia. Como vai a saudinha? E eu não sei falar de amor. Eu não sei falar de amor. O vizinho e o carteiro que se engana no correio. Eu não sei falar de amor. E sabe se o artifício de falar sem o dizer, não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me no rio. Quanto mais o amor medra, mais se afoga o desvario. E retrai-se o atrevimento a pequenas bolhas de ar. Este meu corpo vai sempre parar o mar. sei falar de amor. O vizinho e o respeito não se leva nada a peito, e eu não sei falar de amor. Sem o dizer, não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me no rio. Quanto mais o amor medra, mais afoga o desvario. E retraço atrevimento a pequenas bolhas de ar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou através da radiobonova.com, ou domingo às 9 e a segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Isabel Almeida e com o senhor doutor Artur Almeida, responsáveis por uma das equipas do CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio, de Oliveira do Hospital. Estamos a levantar várias questões, vamos voltar a elas. Vou aqui questionar a doutora Isabel, porque foi ela que levantou aqui a questão do diálogo, embora o doutor tenha depois complementado. Soutora, portanto, um dos motivos, e aliás disse que serão vários, aliás, os divórcios hoje são uma constante, infelizmente, e as causas não são apenas uma, são várias. Portanto, o problema do diálogo, mas não aquele diálogo de comprei isto ou comprei aquilo, mas algo mais profundo que nos leve a interiorizar e possivelmente a mudar, porque um casal precisa de espírito de serviço para continuar a ser feliz ao longo de muitos anos. E eu penso que isto é extraordinário quando uma pessoa está casada há 20, 30, 40 anos e sente um amor muitíssimo mais forte do que sentia quando se casou. Eu acho que isto é belo. É maravilhoso. É maravilhoso, não é? É, sem dúvida. Agora, para isso, tem que estar passos que às vezes custam, não é? Talvez sacrifício. Exigem sacrifício. Sim. Aliás, não há amor sem sacrifício. Sem amor é doação. Portanto, e eu penso que também desse diálogo deve partir este espírito de serviço, que depois cria amor, porque, como a doutora dizia, amar é sacrificar-se, e se a gente não se sacrifica, não dá nada. E eu penso que um dos outros motivos que leva ao divórcio é o egoísmo. Sim. O egoísmo crasso em que as pessoas querem ter à volta satélites, não é? Eu diria que neste momento a sociedade já não está a facilitar assim tanto, não é? Mas nós fomos criados e educados e preparados para uma sociedade da felicidade. E a felicidade é algo que eu penso, nem o amor é contrário à felicidade. Deus não quer o sofrimento pelo sofrimento. De modo que parece, quando dizemos aqui que o casamento ou o amor exige doação, exige espírito de sacrifício, exige partilha, exige é um desafio, no fundo, diário e muito constante, não é naquele sentido muito complicado que as pessoas dizem: então, se amor é assim uma coisa tão difícil. Porquê? Porque nós estamos todos preparados ou muito vocacionados para a facilidade. Muitos jovens, não sei se estarão preparados para esta questão, que envolve o amor e que faz parte do amar. Eu não posso, a meu belo prazer, satisfazer-me diariamente, satisfazer-me neste sentido de que o que me dá prazer a mim é faço em função de mim própria, sem descurar o outro que está ao meu lado. O meu companheiro, a pessoa a quem eu dediquei a minha vida e que eu disse, enfim, porque nós somos casados pela Igreja e como casais cristãos temos que assumir isto no sacramento do matrimónio. Nós consagramos um ao outro dizendo que nos aceitávamos no bom e no mal. Portanto, eu não posso fazer do meu casamento apenas uma vivência única e una. Portanto, eu estou em função do outro também. E é nesse sentido que eu tenho que olhar para o outro e eu tenho que pensar nele. E tenho que torná-lo feliz. E ele, se fizer o mesmo em relação a mim, encontraremos um ponto ótimo de encontro. Agora, não podemos, ao primeiro desafio e às vezes menos positivo, ir cada um para o seu lado. E é neste sentido que este querer continuar unido, este exige uma vontade que muitas vezes ultrapassa o simples sentimento do coração. Essa ideia do amor em Macavana, não é? Penso que estará um bocadinho, não digo desvalorizada, mas há aqui muito que nós, pelo menos é a nossa maneira de ver enquanto casal, esta implicação de nós um no outro, vamos lá, é este desafio para as dificuldades e para aquilo que é mais fácil. É ótimo que quando tudo corre bem é maravilhoso. Doutora, eu escrevi aqui enquanto falava o seguinte, porque achei o interessante o que dizia e oportuno quando falou do sacrifício, que a gente não esteja a falar e que alguns noivos fiquem por aí em pânico. Credo, quando se fala, não, de sacrifício. Claro, ora bem, portanto, nós, portanto, quando falamos de sacrifício, falamos, fazemos, mas quer dizer, sacrifício. Por amor ao que, outro, que nos, que, é que, muito que, fácil. E que nos dão felicidade, doutora. Eu serei feliz quando a minha mulher for feliz. Porque se a minha mulher estiver infeliz, eu não posso ser feliz. Claro. É uma doação mútua, sem dúvida. Ora bem, então. Vamos continuar, portanto, a falar acerca deste assunto, mas, entretanto, aqui o Sr. tem estado muito calado, mas... O problema é que daqui a pouco vai-nos acusar que nós estamos a monopolizar. Não, isso é uma questão de formação. Não atropelo ninguém, nem quero que ninguém me atropele. Sr. Doutor, na primeira questão que lhe coloquei, e eu ainda lá volto, eu também gostava de saber como é que foram para o CPM. Convidaram-nos, como é que foi? É interessante porque isso em 1900... Nós fomos para o CPM já depois de casados. Ainda não havia CPM, e quando de início um casal em Coimbra, também era a doutora Isabel, médica, e o marido vieram para pilotar, digamos assim, a primeira equipa, convidaram-nos para entrar. E nós entramos, já éramos casados. E já fizemos, nós próprios assistimos e frequentámos o CPM, o primeiro CPM que esta equipa preparou em Oliveira do Hospital. Foi o primeiro CPM que se fez. Portanto, nós já tínhamos um mês e qualquer coisa de casados quando soubemos que a equipa ia fazer esta preparação. E nós quisemos estar presentes. Foi aí que tivemos contacto. Foi aí que começámos. E estamos desde o princípio, portanto há 32 anos, ininterruptamente. Nós fomos, frequentámos, digamos, o primeiro CPM em Oliveira do Hospital, e a partir daí entramos para a equipa, porque gostámos, porque constatámos que, de facto, é um projeto ad eterno, digamos assim, não é? E que nos tem trazido, eu até estamos convencidos, eu penso que é a base de alguma estabilidade, né, no casal, porque a Isabel já disse, né, a vida de casal, como qualquer vida, como qualquer atividade humana, nunca é linear, nunca é fácil, nunca é, não tem só uma direção, né? A vida de casal tem as suas complicações, e se não fosse o CPM, Portanto, essa base, a tal base de diálogo, com muito esforço, com muita, muito sacrifício até, no bom sentido, é assim que estamos. Estamos ainda juntos e queremos, o tal querer que a Isabel lhe falou, não é? A vontade, a razão, o querer de cada um permanecer juntos, não é? Porque é muito fácil e a tal facilidade que isto custa, se calhar não socialmente ou politicamente não é correto dizer-se isso, mas a verdade é essa, nos últimos 15, 20 anos, toda a gente sabe que se viveu num mundo de facilitismo incrível, não é? E do descartável, não é? Usa, deita fora, não presta. Eu vejo, sei lá, um simples eletrodoméstico que se estraga. Vou para levar para consertar e já estou. Deita fora, compro outro. E este mundo, nos últimos 15, 20 anos, foi assim que se viveu. Facilidades extremas. E a nova, eu não sou, quer dizer, eu penso que não somos velhos, longe disso, mas essa geração inteira, digamos assim, cresceu, nasceu, cresceu e viveu numa sociedade extremamente fácil. Claro que isso se refletiu também no casamento. Não presta, divorcia-se, deita fora, troco por outra ou por outro. É fácil. Não há aquele sentimento de responsabilidade, passa a expressão, né? do tal sacrifício. Não é que o casamento seja um monte de sacrifícios, não. É como qualquer faceta humana. Exige tudo, tudo, não é só facilidades. O casamento é belo, de facto, quando os cônjuges se dão bem, é uma maravilha. Dar bem, não podemos estar à espera que isso caia do céu, porque somos nós próprios que temos que construir esta harmonia, entre aspas, e que é uma harmonia volátil muitas vezes, é uma harmonia que nunca está construída. Não posso agora dizer estou otimamente bem com o Arthur, portanto agora vamos assentar no assunto e dormir sobre ele porque está tudo bem, não é? De facto, todos os dias somos interpelados com algumas dificuldades e alguma lá está, que põe à prova a nossa capacidade, a nossa resistência, o nosso querer estar junto, não é? Pronto, e isto tem a ver com este espaço que, no fundo, a família tem que saber construir. E os novos casais, querendo ser família, têm que, de facto, muitas vezes, trabalhar a sua própria família, trabalhar o seu amor e a sua relação. Claro que este trabalhar, aquilo que se acabou de dizer, não é exclusivo do casamento católico, ou cristão, ou como queiram chamar. Qualquer casamento, em qualquer parte do mundo, não funciona se não tiver essa base, né? Nós estamos aqui porque o CPM é um serviço de igreja, mas podia ser qualquer igreja, qualquer. Aliás, eu sou uma pessoa extremamente ecuménica, digamos assim. Não sou fundamentalista de maneira alguma. Portanto, isto para dizer, este casamento católico ou cristão pode ser qualquer outro casamento ao cimo da terra, como mais latamente qualquer atividade humana exige, não há nada. Muitas vezes dizemos que o que é felicidade, a felicidade são momentos felizes, não é? Quem é que pode dizer que sou permanentemente feliz no sentido de que encontrei a felicidade? Não há, seja no casamento, seja em qualquer atividade. Há momentos felizes como há momentos infelizes. Se os momentos felizes forem mais que os infelizes, é a felicidade humana possível. Portanto, o casamento é uma construção diária. Alguém dizia, e eu uma vez ouvi isto, que é como uma fogueira. É preciso estar sempre chegando uma cavaquinha para que a fogueira não se apague. Exatamente. Cada dia era um dia, cada hora dizia algo novo sobre ser mulher, sobre ser maior, sobre o medo e o amor. Cada olhar, cada adeus, cada gesto dos seus, era luz, era choro, era canto, era pouco e era tanto do seu manto de cor. E no fundo a fobia da ancoragem, essa eterna viagem, bem tentava curar para ter algo de seu, mas só no nada crer ela nada perdeu. Toda a gente dizia: suga-me até o tutano e chama-me vida. Deixa-me ser a paragem da tua corrida. Mesmo os rios mais inquietos descansam no mar. Não quero que um dia caias de tanto voar. E ela respondia: vou porque lá em cima me deixam sonhar. Cada paragem que faço é só para descansar. Mas levo tudo em minhas águas, não quero apagar-te. Chamo-te vida se dela quiseres fazer parte. Cada chão era um palco, cada rua um teatro. Mesmo o erro era um sábio juiz. E eu chorar com um sorriso era fácil sofrer. Se temia, arriscava. Se gostava, beijava. Sem qualquer preconceito, a mensagem que a sua passagem me ensinava a viver. Paragem da tua corrida. Mesmo os rios mais inquietos descansam no mar. Não quero que um dia caias de tanto voar. E ela respondia: vou porque lá em cima me deixam sonhar. Cada paragem que faço é só para descansar. Mas levo tudo em minhas águas, não quero apagar-te. Chamo-te vida se dela quiseres fazer parte. Lá-ra-ra, lá-ra-ra. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Isabel Almeida e com o doutor Arturo Almeida, responsáveis pelo CPM, ou por uma, melhor, das, por uma das equipas do CPM em equipa. Oliveira do Hospital. Isto porque em Oliveira do Hospital temos duas equipas e há pouco... Creio que era o Sr. Artur que dizia, ou era a Sra. Isabel, não sei, também não importa, que esta segunda equipa foi formada mais tarde. Pergunto, esta segunda equipa recebeu formação, como tem que receber quaisquer elementos que vá para o CPM. A formação foi dada pela primeira equipa ou como é que foi? Claro, nós somos, digamos, a equipa piloto da segunda equipa. E a segunda equipa nasceu por uma razão muito simples. Vejam só os sinais dos tempos. Nasceu a segunda equipa porque nós inicialmente, portanto, ao longo de 32 anos quase, imaginem, já fizemos... encontros. Imensos encontros do CPM. Seguramente já passaram pelo CPM milhares, milhares de casais, de noivos. E nessa altura, no princípio, ao longo dos primeiros 10, 15 anos, 20 anos, tínhamos tantos noivos, tantos noivos, tantos noivos, que não tínhamos mãos a medir. Nós chegámos a ter encontros de CPM, inicialmente até era mais que portanto, o CPM são 6 sessões, depois falaremos melhor nisso. Tínhamos encontros em 2 ou 3 fins de semana. Dois, pelo menos. Inicialmente, nessa altura, não é? Inicialmente, ao longo dos primeiros 10, 15, 20 anos, chegámos a ter 32 pares de noivos em cada encontro. Não tínhamos mãos a medir. E sentimos então a necessidade de formar uma segunda equipa para nos ajudar. Infelizmente, mais um sinal dos tempos, hoje temos duas equipas e se calhar não precisávamos. Porque enquanto que havia 30 e tal pares de noivos em cada encontro, e nós fazíamos dois por ano, chegámos a fazer 3 por ano, sempre cheios, a sala lá do onde fazemos os encontros não cabia lá mais ninguém, não é? Hoje, passado esses anos todos, o sinal dos tempos, como eu dizia, fazem que CPM 6 casais, 7 casais, 10 é muito bom. 12. Em cada equipa, quer dizer, até já pensámos em fundir as duas equipas outra vez. O que é que isso significa? Tanta coisa, do bom e do mal, sei lá. Eu costumo dizer, só se deve casar pela igreja quem quer casar pela igreja. Nunca, jamais, em tempo algum, eu disse que as pessoas se devem casar pela igreja. No CPM sou o primeiro, se não o mais rebelde, não sei se é a expressão, eu sempre fui um outsider, não me rejo pelos padrões comportamentais estandartizados, pronto, mas isso é outro assunto. Eu sempre disse, porque muitos noivos diziam, para que é que eu venho para o CPM? Que chatice, acabo por afugentar as pessoas porque casar pela igreja tem que ir ao CPM. Eu digo, não senhora, se não quiser para casar pela igreja, ótimo, ótimo. Só casa pela igreja quem quer. E nesse sentido, positivamente falando, eu acho que até é bom. Hoje, quem vai ao CPM vai por convicção. Todos tivemos o último encontro há duas semanas, não é? Para aí, há 2 semanas. 2, 3 semanas. Excelente encontro com 6 casais de CP, 6 casais de noivos. Como? Excelente. Mais? Hã? Quais 6 casais de noivos? Nada, 10 ou 12, então. 10? A memória já me estava. Pronto, foram 10 casais, mas foi um excelente encontro. 10 casais, pessoas muito mais preparadas para o casamento, super bem conscientes daquilo que vão a fazer. Não tem nada a ver com pessoas beatas. Aliás, eu tenho pavor de falar disso, beato. Nós não somos beatos. Eu mal começo o CPM, digo logo, não nos olhem como casais especiais, não somos especiais. E eu até digo, olha, se calhar sou o maior diabo que anda aqui. Portanto, o que constatamos é que ao longo dos últimos anos a qualidade subiu muito em relação aos noivos. Conclusão, quem se casa pela igreja deve fazer numa perspectiva de fé. Até porque as leis da igreja são claras e são claras há muitos anos. Há 2000 anos, no mínimo, que elas são bem claras e que dizem, portanto, como dizia o Sr., ninguém é obrigado a casar pela igreja. Mas se o faz, fica sujeito às leis da igreja. Quando se fala do CPM, quando se fala das coisas da igreja, dá a ideia que isto é uma elite, é um grupo esquisito, especial, nada disto. Eu dou imensos exemplos desses. Por exemplo, eu, para ser advogado, eu quero ser advogado, abro o escritório, monto um estaminé e sou advogado. É assim. Não são as leis da igreja que contam só, são todas as leis. Eu, se quiser ser revogado, tenho que primeiro entrar na escola primária, na secundária, tirar o curso superior, tirar do estágio, por aí fora. Ou dou-me ao luxo de dizer, eu quero ser advogado, quero ser médico, quero ser isto, abro, quero ser... Não estamos a falar de curso superior. Eu quero ser pedreiro, quero ser sapateiro. É só abrir um estaminé? E já sei fazer tudo? Não. Aprendo. Sigo regras. Há regras para tudo. Vivemos em sociedade, é assim. Portanto, o casar pela igreja... Tem regras, como estava a dizer. São regras, eternamente existem. O facto de sermos cristãos também tem regras. E nesse aspecto, e ainda há poucos dias o Santo Padre falava disso. Quer dizer, nós somos cristãos, somos batizados. E isso obriga-nos. Portanto, não basta... Penso que o sentido que ele dava era, não vale a pena andarmos aqui a adormecermos uns aos outros. Se nós somos batizados, temos obrigação. Temos a obrigação de transmitir Jesus Cristo. Portanto, não vale a pena andarmos a adormecer. Logo, portanto, se de facto tudo tem regras, também neste aspecto, é pena que muitas vezes, pronto, as pessoas entrem em algum desleixo, vão deixando andar, e depois a catequese que receberam nos 10 primeiros anos acaba por continuar quando tem 50, quando tem 60, e claro, isto é impossível, porque se o doutor se quisesse regular pelas leis quando começou a trabalhar, era uma desgraça completa. Portanto, nós temos que evoluir, e temos que evoluir em todos os campos. Esperas em segredo por quem nem te atreves a sonhar. Esperas pelo príncipe encantado que te virá despertar num beijo apaixonado, quente e arrebatador. Esperas pelo dia que há de vir, em que tudo à tua volta enfim há de sorrir. Em que toda a perfeição se há de conjugar e em glória te inundar o coração. Queres mais perfeito dia? Queres mais perfeito amor? A florir, deixas-te ir em sonhos, adiando a realidade. Adiando a alegria para um dia ou quando for. Queres mais perfeito? Deixa-te ficar que ele algum dia acaba por chegar esbelto e forte. Acabou-se a espera, quem diria? Entra finalmente a alegria pela casa vazia, já dança sozinha. connosco as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Isabel Almeida e com o doutor Arthur Almeida, responsáveis por uma das equipas do CPM, Centro de Preparação para o Matrimónio, de Oliveira do Hospital. Neste momento entramos na parte final do nosso programa e vamos continuar a conversar sobre o CPM enquanto o tempo nos permitir. Portanto, eu posso dizer claramente que o CPM é um movimento universal. Bem, universal no sentido de que em todo o mundo há, não diria tanto, na Europa, mas é uma instituição bem implantada em imensos países, não é? Por exemplo, a falar disso, todos os anos temos um encontro internacional do CPM, onde equipas do mundo inteiro onde existe se juntam, não só para debater um tema concreto, mas até para se juntarem, conviverem, em termos turísticos. Este ano, curiosamente, temos muita pena de não poder ir, mas este ano é em Assis, em Itália, né? Com um programa fabuloso, turístico incluído. Portanto, e vão equipas do mundo inteiro. Eu não sei se, claro que não existe CPM em todos os países do mundo, mas em muitíssimos países já existe. Esses encontros de que fala, internacionais, pronto, não vão, mas também no país há encontros a nível nacional. É assim, sim, ou não? Sim, vários. Durante o ano temos vários tipos de encontros. Temos encontros de formação, temos encontros de peregrinação, temos encontros de convívio. Olha, amanhã mesmo, 25 de Abril, já é mais que uma vez, há um encontro exclusivamente de convívio. Amanhã será em Pombal. Já foi em Oliveira do Hospital também, há 2 anos. Já se realizou aqui. Pronto, mas amanhã é em Pombal. De que é que consta? Consta de visitas organizadas pela equipa de Pombal, visitas turísticas, digamos assim, culturais. E a seguir é o almoço convívio. No ano passado foi em Coimbra, mas foi na Sevelha. Zona de... Não, mas o almoço onde é que foi? Foi na... Pronto, agora não me lembro do nome. Mas pronto, e onde depois é um convívio. Também, e onde depois partilhamos também o estar de cada equipa. Tem sempre um momento em que as equipas fazem o ponto da situação. Pronto, digamos que se trabalha também. Mas esse encontro já é um encontro diocesano, especificamente programado para debater... digamos assim, o funcionamento interno do CPM. Portanto, há vários tipos de encontros. Os de formação são fabulosos, fabulosos. Têm sido, sei lá, normalmente os formadores nem são nada, não têm nada a ver com o CPM. São casais, muitas vezes médicos, psiquiatras, padres qualquer. Olha, eu estou-me a lembrar assim de repente do padre Carneiro, estou a falar de padre como podia falar da médica Fátima, não sei quantos. São encontros de formação fabulosos. Há 32 anos que vamos e cada vez que vamos, saímos lá boquiabertos, digamos assim, com tanto conteúdo daquilo que se diz. Lá está. Isto é uma formação permanente. Então, só para completar o que o Arthur estava a dizer, se nós, em termos do trabalho, digamos assim, profissionalmente falando, temos que estar em aprendizagem constante e cada vez mais no mundo de hoje, em que o saber nunca está feito, nunca se sabe tudo. Na família, nós também, e sobre estes assuntos da família, eu acho que todos devíamos estar muito despertos e abertos para também podermos trabalhar e podermos aprender mais e mais sobre todas estas questões. Porque aquilo que muitas vezes nós também percebemos é que eu sou capaz de ir a uma formação porque profissionalmente tenho que o fazer ou o devo fazer para me enriquecer. Mas se for uma formação em que a temática seja uma temática mais virada para o casal e para a família, aí as pessoas não têm muito treino para estar. Nós, se fizermos aqui um encontro, e já o fizemos nos 25 anos, um encontro onde convidámos e fomos fazer um levantamento impressionante de todos os casais que passaram ao longo destes anos pelo CPM, tivemos alguma adesão, tivemos casa cheia, foi muito interessante. Mas terei que dizer que a maior percentagem ficou de fora, porque isto de falarmos, de estar ali a ouvir ou a falar sobre, não nos diz muito, infelizmente. Portanto, acho que nós, e estou a falar no geral, não estou a apontar ninguém, nem os novos, nem só os mais velhos, ou o que seja, não temos este hábito de aprofundar esta temática, porque nós sabemos tudo. Mesmo no CPM, é muito importante que se diga, e eu há pouco comecei por falar um bocadinho sobre isso, e o Arthur também já o disse, não é por eu ser assistente social de formação académica ou o meu marido ser advogado também, que sabemos muito. Porque nós recebemos também muito dos noivos e muitas vezes de pessoas muito simples. E qualquer casal que tenha a sua vida familiar baseada no respeito, no diálogo, na fidelidade ao projeto de vida que traçaram em comum, na verdade, eu acho que são exemplos e podem dar um testemunho fantástico. Portanto, agora, nós temos é que estar abertos a esta capacidade que não sabemos, constatação de que não nascemos formados, não, é como hoje nós dizemos, um bebê nasce, não é? E nós ouvimos esta expressão muita vez. Eles não trazem, como é que se diz? Não trazem o livro de instruções. Porquê? Porque nós também aprendemos a ser pais. Portanto, nós também podemos e temos que ter a humildade de aprender uns com os outros e com famílias, que muitas vezes são famílias que até têm esta dedicação de nos dar alguma coisa. Temos que aprender com as famílias a tentar melhorar e ser felizes. E acho que isto, esta aprendizagem, como ainda estamos muito aivados daquele princípio de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, o casamento é uma carta fechada, etc, etc. Isto são conceitos, em meu entender, que podem ter alguma leitura feitos à luz a uma determinada, dentro de um determinado prisma, digamos assim, mas não podemos levar isto porque não é verdade. Eu aprendo muito com o testemunho que algum casal, ou quando nós vamos a estes encontros, e não precisamos de ir a pessoa, pronto, só aí, mas com alguém que vive ao meu lado, e que se eu necessitar de ajuda, eu tenho que ter a humildade para dizer, opá, estou com esta dificuldade, alguém pode ajudar-me, e nós isto não o fazemos. E quando muitas vezes damos conta, os casais já estão perfeitamente esfranjados, e terapia familiar, meu Deus, nem pensar, o que é isso? Falar com alguém que nos pode ajudar, seja um casal que para nós é exemplo, seja alguém da família, ah não, porque aí vou expor-me. E portanto as pessoas nem sempre procuram onde devem esta ajuda. E eu acho que para tudo hoje nós temos que estar abertos e despertos para aprender, para partilhar, mas também para aceitar o que os outros possam ensinar-nos. É curioso já agora apanhar essa deixa. Um dos motivos do sucesso do CPM, e digo sucesso com toda a convicção, porque não é brincadeira estar ao longo de 32 anos permanentemente a evoluir no CPM, e cada vez mais as pessoas, os noivos que aparecem, têm melhor qualidade e gostam do CPM. São pessoas que têm mais capacidade também de partilhar. É quantos encontros CPM fazem por ano aqui em Oliveira do Hospital? E a outra questão é que há pouco o doutor me falou que fazem uma reunião todos os meses de formação para a própria equipa. O que é que costumam fazer nessa reunião? O que é que costumam tratar? Há pouco dei o exemplo do recomeço, digamos assim, da revisão da vida. Porquê? Porque entraram novos casais para a equipa e temos que prepará-los para estarem dentro da equipa, não? E por isso a metodologia é sempre a mesma. As nossas reuniões são baseadas, neste momento, em revisão de vida, que significa o quê? Significa, entre aspas, uma espécie de obrigação, entre aspas, de dialogar para pôr em comum na equipa aquilo que dialogaram. Eu agora lembrei-me do que estava a dizer há pouco, precisamente por causa disso. Um dos grandes pontos em que se baseia o sucesso do CPM é precisamente a nossa exposição. Quando vamos fazer os encontros CPM, expomos-nos completamente. E todos os noivos, milhares de noivos, no fim, dão-nos os parabéns, agradecem-nos e, sobretudo, elogiam-nos pela nossa capacidade de nos expormos. De dar o testemunho da nossa vida. Testemunho, né? Da nossa vida. Expormos-nos nesse sentido, quer dizer, não temos nada a esconder. Então, digamos, passa a expressão, pomos a nossa vida ao léu, e eles, com o nosso testemunho, veem ou apreendem qualquer coisa de válido, e normalmente ficam muitíssimo bem impressionados com isso. Portanto, as nossas reuniões baseiam-se precisamente nisso, é sentar-nos, é uma vez por mês, e tratar daquilo que falámos durante a reunião sobre o tema. Um dos seis temas. Já agora dizer que nós no CPM tratamos de seis temas. Se me permite, eu não tenho mais que um minuto e o que acontece é que nós falámos de... anunciámos várias coisas que acabámos por não ter tempo para falar. Eu vou-lhes pedir um favor, se daqui por 15 dias nós continuamos esta conversa e nessa altura falaremos novamente do CPM e dessas coisas, mas agora confesso que não temos tempo para mais. Não há tempo para mais. Portanto, agradeço-lhes portanto terem estado aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser. Obrigado.